714, autorizado para o Pixback Summit, chama para o táxi. Jet 6746 on the ground at 38, vacate to the right. Taxi on this frequency via Alpha Kilo, apron number 3. Vacate to the right, Alpha Kilo, apron 3. Três, uma, sete, autorizado a apresentar direto do Cóquio, restrito ao nível de voo 340, proteja. 340, restrito direto. Obrigado, 5347. 606, autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisk 58, saída Puca, transição Caju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5156, proteja. Maceió 350, Puca, Caju, a saída, aerovia Peruísque 58, decola da 10 com curva esquerda, 198 a transição, controle, 5150, transponder. Protegimento correto, chama para pushback, sonamento. Galera. Oi. Oi. Salvador Ground, muito boa noite, é Portugal 024 Heavy. Portugal 024, call Tower 1 and 8 this. Tower, muito boa noite, é Portugal 024 Heavy. 024, go ahead. Good evening, é Portugal 024, have a 330 on position 11 with Alpha information. Requesting level 370 to Lisboa, request clearance. Roger, stand by for ATC clearance. Standing by. Portugal 024, ready to copy. Affirmative, Portugal 024. Portugal 024, clear to Lisboa, flight level 370 via Upper Zulu 10 to Natal, for November 873, flight plan route. Puka departure, Z Park transition. Takeoff from runway 10 left turn, departure frequency 119.8, squawk 5157, read back. Wind clear to Lisboa, flight level 370, upper Zulu 10 to Natal, then upper November 873, flight plan route. Puka departure, depart transition left turn, 119.8, 5457 on the squawk, Portugal 024. Squawk 5157. Portugal 024. Read back correct, call ready for a push and start. Wilco, Portugal 024. Para o táxi na 3226 com 059 Fortaleza, 2:40. 059 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Juliette, Alfa, reporte pronto, ponte espera. Juliette, Alfa, ponte espera, 3226. Salvador Gol no 714, está pronto para o táxi 14 a bordo, com 2:00, está pronto e altímetro. Tem pessoas a bordo? 141. Vicente, 141 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponte espera. Táxi via Índia Alfa, reportando ponte espera. 714. 35317, chamando agora centro Recife, 126-85, alterna, 133-65. 126-85, obrigado. Bom trabalho, bom dia. Bom. No 714, linha decola da 10, vento no 20 graus com 8 nós. Isso, é decolagem, 714. Controle Salvador, bom dia, Azul 4178, Cente da Alfa. Azul 4178, bom dia, sendo identificação. Desça ao nível 050 na chegada Mare, altímetro 103. 050 na Mare, altímetro 0013. O 4178. No 7, no 4, decolado aos 4, 7, controle 1, 9, decimal 8, bom voo. Controle 1, 9, decimal 8, bom controle, muito obrigado, boa noite. Controle Salvador, gol no 7, 1, 4, passando de 500 pés para 230. Gol no 7, 1, 4, contato radar na decolagem, suba nível 230 na saída Puga, transição Caju. No 230, perfil da Puca, transição Caju, gol no 7 no 4. Livre decolar da 10, vento 120 graus com 8 nós. 120 graus. decolagem 1-0-3, reporta estabilizado. 2013, reportarei estabilizado, 4-0-3. Controle Webjet 5809, frente da Alfa na escuta. Objeto 5809, controle Salvador, acione identificação. Pessoal nível 050 na chegada a mão, altímetro 1013. 050 a mão, 1013, Web 5809. Salvador, altura 3226, boa noite. 3226, boa noite, contato radar na decolagem, suba ao nível 370 na saída Fuca, transição Zipa. Zipa 370, tá, 3226. Salvador, boa noite, voo 1896. Prossiga 1896. Gente da Alfa, autorização João Pessoa. Está autorizado João Pessoa, nível 370, via Peruísque 58, saída Puca, transição Caju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5154, coteja. Prisão 370, via Peruísque 58, perfil da Puca, Caju, decola da 10, primeira curva à esquerda. 198, controle 5154, transponda 1896. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Voltaremos. Fogão 606 para o táxi, 133, 2 horas e 20, Salvador. Cente 1-3-3 a bordo, altímetro 1-0-3, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto espera. Juliette Alfa, reporte na ponto espera. 1-3-0, 3-1-7-0, aciona identificação. Desça ao nível 060 na chegada Mari. Altímetro 1013. É manter mais um pouco por mais quantas milhas? Mais 1-0, porque senta após desvio, direto e TAP. Após o desvio, direto e TAP. Desce 2060, o QNH é o 1-0-1-3. Conforme instruções do Centro Recife, está presente e voa direto ZIPA, restrito ao nível de voo 330, coteja. ZIPA 330, 3220. Porta de espera da 10, pronto, 606. 606, linha decola da 10, vento 120 graus, com 8 nós. Ali decola, 606. Câmbio 3170. Também vai iniciar a redução para 259. Seta 3170, desça para 4000 pés, altímetro 1013. 4000 pés, 1013. 3170. Gol 1714, chama agora o centro Recife. 126.85, alterna 133.65. Gol 1714, copia o controle. Firme para o gol 1714. Chama o centro Recife, 126.85, alterna 133.65. Chamar o centro Recife, gol 126.85, alterna 133.65, gol 1714. Objeto 5809, completa a redução 2209. 220, show. Vai de 5809. Colômbia Air Force 1041, qualquer dentro, descend to flight level 050, clear, Aman arrival. Altimeter 1012. Colombian Air Force 1041, squad ADM, descend to 5000 and clear Aman arrival. Can you say QNH again, please? QNH 1012. 1012, thank you. Azul 4178, ajuste o altímetro agora, 1012. 1012, 4178. Antônio, boa noite, é o Gol 1606, decolou, cruzamento esquerdo. 1085, alterna 133, decimal 65. 3635, boa noite, 3235. Bom voo. Antônio, Gol 1606, boa noite. Gol 1606, boa noite, contato radar na decolagem. Suba ao nível 350 na saída Puca Transição Caju. Puca Caju 350, 606. Estabilizado 4178. Azul 4178, agora torre 118, decimal, meia dúzia. 18,6, obrigado. Vapor. Objeto 5809, autorizado ao final do procedimento LSXUI, desça para 2000 pés, altímetro 1012, reporte estabilizado. 2000, 1012, né? O ataque estabilizado é de 5809. Autorizado de chamar para o táxi. Livre, passada para o táxi, 896. Salvador, bom dia, Azul 4178, passando o externo, baixado travado. Bom dia, 4178, livre pouso na 10, vento 110 graus com 7 nós, altímetro 0 no 3. Livre pouso 4178. Salvador Airport, Shield 024, ready for taxi. Roger, QNH-1013, stand by for taxi. Agora assume a PRO 080 por 10 milhas. Confirma a PRO? O 3170. Desvia as informações aí na PRO 080 por 10 milhas. Então, 3170 pela direita não vai ser possível. Temos área restrita entre as aviais 245 a 270, conforme publicado em nota, até o nível 190. Tem condições de fazer pela esquerda? A gente já está reassumindo a navegação. Estabilizou o F5809. Agora a torre 118.62. Bom pouso. 18.6, obrigado. Bonitinho, meu. 3170, reassumindo a navegação. Então, 3170, condições lá no Pro de Duna, dá presente? Já voando na Pro de Duna. Certo. A área restrita está a 8 milhas à frente do solo até o nível 190. Gente. O 3170 irá atingir 4.000, prossegue na descida. Tá, firma autorizada a sinal do procedimento LSX-Way. Desça para 2.000 pés, altímetro no 012, reporta estabilizado. 2.000 pés no 012, chama estabilizado, 3170. Solo 01, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo, estacionamento no pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, posição 3, o 4178, obrigado, boa noite. Jet 5809, livre pouso na 10, vento 10 graus, com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3. 30 pouso, F5809. 1-2-5-8-5, alterno 3-3-6-5, bom 6-0-6, tenha uma boa noite. Tenha um bom voo. Obrigado. 178. Fala, Salvador, azul 4178. 4178, táxi na sequência da torre. Sequência da torre, 4178. Poderia somente confirmar a posição pro 4178? Posição 4 do PAT 3, porém siga o sinalizador caso o sinalizador indicar diferente. Gente, PAT 3, 4178, obrigado. Meia pronto? Negativo. Ali mantém no zero. Ali mantém no 0, 896. 75809, solo ao 04, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo, FAT 3, chama para ingresso FAT principal. Alfa Kilo, FAT 3, mantendo a sua frequência, chama o FAT principal, o objeto 5809. Meia linha, decola 1-0, vento 1-1-0 graus com 7 nós. Deixa decolagem na 8-9-6. Pucajá, Maracaju. Obrigado. Gente, aguarde para a cópia. Boa noite, 96, decolado 1105, chame controle 199, decimal 8, bom voo. 198-8-96. Report runway inside. Liban runway inside, clear for ILS X-ray, approach runway store, kilometer force 1041. 1-1-0, vento 1-1-0 graus com 7 nós, altímetro 1-0 no 2. Ciente, trem baixado, travado. 3-1-7-0. 3-7-0 na saída Punca, transição Caju. Liban, sessão 3-7-0, Punca Caju, na 8-9-6. Oito-zero-nove, táxi via pátio 3, pátio principal, portão número 4. Ingressa, pátio principal, vai gate Aguarde para o estacionamento, tem um aeronave ingressando no setor para estacionamento. Report Gol 024 ready. Affirm. Clear to line up and maintain runway 10. Clear to line up and maintain runway 10. Report 3520.